Meu povo preste atenção, na rua que eu te fiz, quero mostrar a quem vem, aqui olha o que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro e sou trouxa por mim. Quando almoço não janto, e quando canto é assim. Agora vou te ver, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem que ganhar. E a gente aqui não tem nada, fica pior do que está. Seu moço tem a vergonha, acabe a descaração. Deixa o dinheiro do pobre e obre outro ladrão. Agora vou de frente, agora vou. Igualdade aqui em cima, há de haver quem quer ser mais do que eu. Um dia há de sofrer. Agora vou te ver, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Sabe tudo de estouro, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, o disse, diz o que eu diz. Mas o disse, diz o que eu diz. Mas o disse, diz o que eu diz. O disse, diz o que eu diz. Thank you.